os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Vamos levar você a um passeio pelo tempo através da música. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. Whatever happened to my garden? Esses e muitos outros sucessos agora. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Profissional da música desde a adolescência, Bill Haley passou por diversos estilos musicais como country, jazz, blues, polka e música tirolesa. Após o final da Segunda Guerra Mundial, da qual não participou por ter um dos olhos de vidro, Bill Haley participava de bem-sucedidas bandas de swing. Mas sua grande contribuição foi ter participado da criação do rock and roll. Mais do que qualquer um, Bill Haley merece este título do pai do rock, pois foi ele o responsável pela definição do ritmo, criado a partir das escalas de jazz. A ideia de Haley era criar uma batida dançante e contagiante. Em 1953, gravou Crazy Man Crazy, primeiro disco a aparecer nas paradas com a descrição rock and roll. O sucesso veio em 1954 com Shake It, Rock and Roll, primeiro grande hit da história do rock, um antigo clássico da música negra com sua letra amenizada e ritmo acelerado, como era comum na época. Bill Haley, See You Later, Alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? benefit. I know you mean it just for play. I said, wait a minute, Gator. I know you mean it just for play. Don't you know you really hurt me? And this is what I have to say. See you later, alligator. Beach Boys, Dance, Dance, Dance. 1964. After 6 hours of school, I had enough of the day. I hit the radio dial and turned it up all the way. I got a dance. Cris Montes, There Will Never Be Another You, com amor e afeto só pra você. Another fall, another spring. Well, it's one for the money, two for the show, three to get rid of. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Alan Freed era DJ de uma pequena estação de rádio de Cleveland. As grandes achavam sua voz demasiado estridente. Ele foi um dos grandes responsáveis pela popularização do rock e a quebra dos tabus que envolviam o ritmo, tocando a música negra em uma rádio para brancos. Inicialmente, Freed colocava no ar a boa e velha música apropriada da época, que tinha o apoio e aval dos pais conservadores. Mas um belo dia, em 51, recebeu um telefonema do dono de uma loja de discos da cidade. Atônito, ele relatava a Freed um fenômeno estranho que ocorria em sua loja. Os jovens brancos de família estavam comprando Race Records, discos de raça feitos por negros para negros. O tipo de música vulgar, com vozes gritadas e estridentes. Freed, que não era bobo, logo conseguiu seu próprio programa de rhythm and blues chamado Moondog Rock and Roll Party, e não parou por aí. Ele se tornou uma espécie de promotor do rock, promovendo festas e danças, tudo cercado por muito rock and roll. As autoridades, a igreja e os pais se horrorizavam com as letras e as danças. Jay and the Americans, Size I Don't Have You. Pretenders, Brass and Polk. 1979. Got brass in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice. Got motion, strong emotion, I've been diving, determining, no visa. Unlimited Orchestra. I'm so glad that I'm a woman. 1979. Caixinha de Surpresa. Steve Wonder encabeça o topo da lista dos artistas mais amados e admirados da música. Desde muito cedo, demonstrou a aptidão para cantar e tocar alguns instrumentos. O principal deles, o piano, acabou virando companheiro inseparável da carreira artística. Pode-se dizer que Wonder é tão querido e admirado quanto Ray Charles, seu grande ídolo. Uma carreira marcada pela busca incessante de canções e ritmos é o que se pode dizer de Steve. Quando não falava das dores de amor, estava debatendo os direitos humanos e temas sociais em suas baladas. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. 1983. No New Year's Day to say. Chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers. Made up of these three words that I

Trace e Bob Womack. It's a man's, man's, man's world. Well, without the woman's touch, without her love, without her strength, baby, it would be nothing. So don't think that you can do it by yourself, honey. Uh-uh. To cross the road, he made the trains to pull the load, he made the lights to end the dark, so he could take away the night. And with that gift of love, he built all of this, like Noah when he built his ark. No, I've got to say, it wouldn't be nothing without the love we share. Every little thing she does is magic. 1982. We'll be right back. Janet, assim como era o resto dos irmãos cantores, teve problemas com o pai autoritário que cuidava da carreira dela. Ela precisou ter maturidade mais cedo do que o normal. No final da década de 70, Janet começou a trabalhar na televisão e participou de vários programas, onde pôde mostrar seu talento para a música. A AM Records se interessou em assinar um contrato com a cantora em 82 e Janet lançou dois discos de relativo sucesso, Janet Jackson e Dream Street. Aos 18 anos, cansada da dominação do pai, Janet saiu de casa e casou-se com o músico James DeBargy. Mas seu casamento foi anulado 7 meses depois. A mudança trouxe novos resultados para a cantora. Janet convidou Jimmy Jam e Terry Lewis, da banda Time, para produzir o disco seguinte, Control, lançado em 86. A parceria deu tão certo que eles continuaram com a cantora nos discos seguintes. Control fez com que ela fosse lançada internacionalmente e colocou 5 faixas no Top 10. Janet Jackson, When a Single View, 1986. Keys and Joe, Fade Picture. 1999. Circle, Black Roses. 1994. Dedicada a você. Whatever happened?